Passe três DJs. É. DJs and MCs. 2015. Passe três DJs. Mestre Coisa, DJ Pooh, Reinaldo Café, Mumu, Evandro MC, Canela Fina e eu, Negão Contraste. É, DJs and MCs. Destinai. Vi três malucos na magia dos pratos, acrobacias no vinil, puro talento de fato. Na euforia astral, que contamina geral, no sincronismo total, significa na moral. Quem sabe, sabe, quem não sabe, inveja. Mano, tenha decência, dignidade de admitir que é referência. Scratch é face 3, DJs pra quem não viu. The hip hop from the streets of Brazil. Liga meu mic, agora eu vou ensaiar. Lisonjeado pelo convite com quem eu vou gravar. A irmandade que atravessa gerações e vai seguindo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Coisa boa, Reinaldo Mumu aí falou. Liga o rec que o MC se emocionou. Responsa, né? Tá nesse beat, é muita honra. Glória a Deus por mais uma obra que fica pronta. Nunca vi, coisa mais bela. Peraí, peraí, que disso aqui eu sei. Negão 2015, passe 3 DJ. Dom é dom e Deus age como ele quer. Mestre Coisa, DJ Pooh, Reinaldo Café. Ahá, que viagem, olhando essas picapes. Minas Gerais é muito mais que montanhas e bares. Respeito bagagem, lado a lado com a idade. Quantos sorriram, pularam uma infinidade. Sou um funk que sempre me inspira. Barri da pista, o que às vezes pesa a minha. Sem dissimular, cantando o que a favela me trouxe. Dignidade mesmo debaixo do açoite. Né de hoje, que ela vem é minha vida. O que ela seria sem DJs e rimas? História é o que fica, não é lero. Continua, face 3 DJs, satisfação total. Da minha satisfação, preconciação. Irmão MC, Reinaldo Café, Negão Contraste, DJ A Coisa, DJ Pooh. Salve Mumu. Dos quarteirões eu sou Black, PH. Tambores africanos, conversa com MK. A pista fica quente quando você toca tudo. Batidas por minuto, beats pro mundo. O jogo é agora, chegou a nossa vez. Quem sabe faz na hora. Face 3, axé, muita luz, tamo junto e mixado. Aqui preto fi, samba e rap lado a lado, me lembro. DJ Coisa e o Pooh, inspiração e exemplo da zona norte a sul. Eu moleque nos baile black, corria pro fim, com orgulho e respeito. Hoje tô gravando aqui, enquanto os parceiros esse som se divide. Cheguei no sapato pra honrar o convite. Se liga na fita que os caixa batida na rima completa o refrão. Se tá preocupado, sabe como faz a parada, presta atenção. Nunca vi coisa mais bela. A cena tá fervendo, mas como eu, como você, como qualquer um, como a garotinha lá fora, cada um, algum dia na vida, ou nesse exato momento, com certeza deve ter a sua noite fria. Ah, daquele jeito, hein, irmão. É o seguinte, o bagulho tá dando demais, tá ligado? Mas é o seguinte, eu tenho certeza que o parceiro nosso do RKS, o mano tá na área. Eu tenho certeza disso, tá ligado? Eu tenho certeza que ele tá na área.